Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da rádio SPSR, já sabem, um programa sem palavra cantada e se ela aparecer é porque não é perceptível. Talvez isso aconteça lá mais à frente. Começamos com um nome que desde que nos encontramos com ele não tem despegado destas sessões, chama-se Holland Andrews. Faz música para teatro, cinema, dança, é clarinetista, produtora, vocalista, compositora, tem um novo disco chamado Answers, de lá e de Holland Andrews a abrir A Clearing. Fiquem bem, fiquem nesse lado. Em transe de regresso, boa noite e bem-vindos. Vai ficando o disco que junta a arpista Mary Lattimore, ela que trabalha com gente como Mack Bird, Steve Gunn, Kurt Weill, entre outros. Mary Lattimore a juntar-se ao acordeonista Walt McClements, ele que vai fazendo digressões acompanhando Wise Blood, The Rain on the Road, Nest of Earrings. Começamos com Roland Andrews, A Clearing de Answers, e pelo meio, depois de 4 anos de hiato, regressa aos discos do português Gonçalo Pereira. Edição Diamond Gloss, Golden Mountain Tales, é talvez o melhor disco de Diamond Gloss, a juntar a melodia ao noise, à experimentação. Há uma certa escuridão a pairar este novo trabalho. Ouvimos o tema título. Para seguirmos agora com o regresso aos discos de John Hopkins, sairá em agosto, 41 minutos, segundo Hopkins, de uma cerimónia épica, o primeiro avanço, The Ritual, chama-se Ritual Evocation. Logo a seguir, mais música nacional, Knock Knock com Escalator. terceiro disco para o projeto de Armando Teixeira e Rui Rodrigues, com os convidados Nuno Rebelo e Tiago Castro, a.k.a. Acid Acid, nesta, precisamente nesta Escalator, terceiro camera para Knock Knock, antes John Hopkins com Ritual Evocation, e seguimos em frente com aquele que foi um dos precursores da música eletrónica e computadorizada, trabalhada ao vivo, e é de 1992 que recuperamos Bentay Sray 1991 de Carl Stone, veio no disco Moms. Ouçam esta maravilha absolutamente encantadora chamada Bentay Sray 1991, Carl Stone. sons mais ambientais para trás, a música de Carl Stone, uma inspiração para nomes como os que se seguem. Cosemura junta-se a Lawrence English, vem no dia 31 de maio Celine, avanço Mirroring Feldspar, depois mais uma dupla, os italianos Grand River e Abul Mogart. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, pela primeira vez, juntos, Akira Kosemura e Lawrence English. Sairá no final deste mês Celine, ouvimos Mirroring Feldspar. Depois, o projeto do italiano Aimé Portioli, Grand River, a juntar-se ao mais conhecido Abul Mogard, também italiano, de In Un Spazio Immenso di Solvi. Logo a seguir, dois temas, uma gravação de campo a casar-se, a fundir-se com Burning Pile de Worm, o projeto de Augustin Sina, e fechamos, juntando também a gravação de campo de Warmth com o tema Surfaces. Vem Drifts and Surfaces de Elsel, uma música e realizadora de filmes nova-iorquina, artista, a tocar pela primeira vez aqui no Em Transe. O Em Transe é, como sabem, um programa que, depois de transformar-se em formato podcast, contará com as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Fiquem bem, voltamos em breve.